Eu sei que é junho, o doido gris seteiro, com seu capuz escuro e bolorento, as setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho. Eu sei que é junho, o doido gris seteiro, com seu capuz escuro e bolorento, as setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho, esse relógio lento, esse punhal de lesma, esse ponteiro, esse morcego em volta do candinheiro e o chumbo de um velho pensamento. Eu sei que é junho, o barro dessas horas, o ferro desses céus, ai, diante auroras, e essas cisternas, sombras, cinza, sul, e esses aquários fundos cristalinos, onde vão se afogar os meninos, entre peixinhos de geleia azul. Eu sei que é junho. Eu sei que é junho, o barro dessas horas, o perro desses céus, ai, diante auroras, e essas cisternas, sombra cinza azul, e esses aquários fundos cristalinos, onde vão se afogar muitos meninos, entre peixinhos de geleia azul. Eu sei que é junho.